Projeto X Podcast. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. E hoje iremos falar de mais um anime de esporte novamente. Vamos agora com o esporte de vôlei, vamos de Haikyuu. Aê, Haikyuu, yes. Finalmente, porra, finalmente. Nossa, é um cast que a gente já vem cogitando dentro da equipe de falar há muito tempo. Desde a época que saiu o mangá falando assim, pô, esse vai ser um anime legal, pá, veio um anime legal, veio dois animes legais, veio o cast. Então, tamo aí, né? E eu já cansei de adiar em gravação. Vamos gravar agora, finalmente. Essa gravação já foi remarcada umas 3-4 vezes, mas beleza. Ah, que bom que dessa vez eu tô aqui, né? Oh, yeah. Sem mais delongas, aqui é o Mug, o levantador desse cast. Vamos embora. Ah, aqui é o Seiji, o central desse time, um pequeno gigante também. Ah. Bem, e também tivemos uma presença ilustre aqui. Estamos aqui com o Mário Toledo. Por favor, Mário, se apresente. Aqui é o Mário, o bloqueador menos inteligente desse grupo. Mas você tem altura, que é o que preciso. Olha aí, caramba. Igualzinho do Fukushima. Belo elogio. Bem, sem mais delongas, vamos para o podcast. Vamos falar sobre Haikyuu, um anime de esporte, um anime de vôlei. E, cara, é um anime de esporte, mangá de esporte, que atualmente eu tô mais gostando. Vamos nessa. Eu também, tá? Com certeza. Ah. É, tamo junto nessa, tamo junto. Haikyuu é um mangá escrito por Haruichi Furudate. Ele é publicado na Weekly Shonen Jump. Ele começou a ser publicado em 20 de fevereiro de 2012. Então já tem uns 4 anos e meio, caramba. Ele tem mais de 22 volumes de sucesso. Pra mim é um sucesso. Ele também teve um anime produzido pela Production IG, que é o mesmo estúdio do Kuroko no Basket. Ele teve já a primeira temporada, que foi lançada entre abril e setembro de 2014, com 25 episódios. A segunda temporada foi lançada entre outubro de 2015 e março de 2016, também com 25 episódios. E vai começar a terceira temporada agora, em 7 de outubro de 2016. Ai, meu Deus do céu. Me segura. Oh my God, eu tô louco. Isso aí, a gente aproveitando o hype, estamos fazendo esse cast, obviamente. É uma pena que ele só vai ter 10 episódios. Ah, que triste. Eu fiquei de chateado com essa informação. Ah, queria mais, eu quero mais. O Haikyuu, ele também tem dois filmes que compila a primeira temporada e, além disso, dois jogos para 3DS lançados em 2015. É uma pena que eu nunca joguei esses jogos de 3DS, cara. Mas eles são bem simplesinhos, viu? É só um sisteminha de RPG, mas... Na verdade, eu não entendo por que os japoneses gostam de fazer jogos de esporte baseados em RPG. Na verdade, também é uma coisa que eu não sei, porque provavelmente, como eu não joguei, mas eu creio que provavelmente esses jogos, eles devem ter saído apenas no Japão, né? É, nunca vão ser localizados aqui, né? Até parece, seus relis ocidentais de merda. Então, nós aqui que temos 3DS americanos, né, digamos assim, não conseguimos jogar eles também. Mas, se um dia eu puder, eu pretendo jogar esses joguinhos, é muito bom. Quanto, assim, o estúdio, Production ID, é um estúdio de responsa. Quem assistiu Kuroko, gosta de Kuroko, a animação de Kuroko é excelente, é muito boa. E a animação de Haikyuu também não fica pra trás. A animação de Haikyuu tá muito boa mesmo. Eu acho até melhor do que é no Kuroko, eu, né? Também acho. Os efeitos muito bons. É que Haikyuu, ele é bem mais, digamos assim, menos poderzinhos que Kuroko, tá ligado? Sim, isso é algo que eu agradeço no anime, por favor. É. Menos poderzinho? Não, não tem poderzinho, caramba. É que, às vezes, quando você vê o pulo do bloqueador triplo, aí vem aquela animação com as três portas se fechando, tá ligado? Sei lá. Mas, Mas isso tem no vôlei de verdade, não, cacete. Mas você vê a animação das muralhas, é isso que eu tô falando, a analogia que eles fazem, né? Muito engraçado. Mas isso tem em qualquer lugar, né? Até, sei lá, quando vinha nos Super Campeões, tinha uma muralha que parecia uma parede, né? Eles não cansam de fazer essas analogias, exatamente. Sabe? E não tem nome de golpezinho também. Não tem, tipo, Ignite Topes, né? Mas beleza. Sabe que, assim, apesar de não ter habilidades, assim, não ter esses poderzinhos, isso não torna a coisa completamente incrível, né? Porque, por exemplo, o Hinata, quando pula, ele pula muito alto. E tem coisas que também são, sei lá, passam da suspensão de descrença, né? Uhum. Eu gosto muito, acho muito legal a visão que eles têm do vôlei, achei ele bem bacana. O mangá, quando foi lançado, eu não engoli logo de cara. Geralmente, tem muito mangá que eu leio, começo a ler desde o volume 1. Mas não é melhor, quando o mangá é de esporte, não é melhor ver pelo anime mesmo, por causa das animações? animações, etc. Cara, então, tem gente que é assim. Eu sou um cara que lê tudo praticamente, assiste tudo praticamente. Mas eu prefiro o mangá do que o anime, cara. De Haikyuu? Sendo sincero. Mas você não acha o desenho muito feio? Do mangá, cara, ele é estranho. Ele tem umas coisas estranhas em traço, tá? É, tem um problema com traço assim, ok. Mas ele deixa mais dinâmico, sei lá, não sei como explicar. Realmente a animação tá bem melhor, assim, de se ver do que o mangá. Mas eu prefiro como que é passado, a agilidade do mangá do que no anime. É que no anime eles prolongam muito, muito algumas coisas. Menos as disputas. As disputas no mangá são muito mais demoradas do que no anime. Mas beleza. Enfim, vamos tocando aqui. Eu vou falar um pouquinho da sinopse. Como que é esse anime que conta a história de Haikyuu? Bem, ela se passa no colégio Karasuno, da província Miyagi, que alguns anos atrás teve um grande time de vôlei, foi renomado, era como diriam hoje em dia, top, né? Enfim. Ele conseguiu ir pro campeonato nacional, que é um feito pra uma cidade pequena. Isso. Mas atualmente ele está sem força nenhuma, perdeu o prestígio, tá na lama, cara. Atualmente eles são conhecidos como os corvos sem asas. E agora o nosso protagonista, que é o Hinata Shoyo, ele entra pra esse colégio com o intuito, porque na época que o Karasuno era top, ele tinha o pequeno gigante, que era um jogador pequenininho, que pulava a incríveis alturas e jogava muito, né? E vocês vão ver que o nosso protagonista, o Hinata, ele é assim, ele é pequeno. Ele começou do nada, cara, mas ele entra pro time do Karasuno e a nossa história vai girar em cima do Karasuno se reerguer e as partidas que o Karasuno vão tendo pra poder talvez chegar no nacional, né? Vamos falar assim, aqui é um anime muito interessante, porque é um anime de esporte coletivo com bola, mas é um esporte que não tem contato, o vôlei. Então... É, exatamente. Ele tem um ponto a menos comparado com outros grandes esportes de contato, assim, que a gente já conhece. Futebol, o basquete mesmo. Mas, assim, como ele não tem esse contato, ele tem que dinamizar de outra forma. Pra botar assim, cara, jogo difícil, impactante, só tem que ralar pra caramba. Então tem toda aquela questão de passes, questão de o bloqueio, tentar fazer a defesa certa, correta. Então tem muitas coisas muito boas. Mas ele conseguiu fazer um bom impacto. E o Haikyuu, na minha opinião, assim, ele não tem um comparativo de anime e mangá de vôlei, né, recentemente. Então, por isso que eu acho que ele fica num top. Não existe. Mas ele existe um comparativo com um mangá muito famoso, pra minha opinião, que é Naruto, né? Porque eu acho que a Hinata e Kageyama são a exemplificação do Naruto e do Sasuke. Não sei se vocês concordam com isso. Olha, um pouquinho, é. Dá pra lembrar. Até a aparência, mano. É que assim, o Haikyuu, ele é cheio de clichês. Então, esse é um dos clichês que ele tem bastante, né? Dois personagens em conflito. É a rivalidade ali, né? Personalidades totalmente diferentes, né? Mas, na verdade, já que você tocou no clichê, ele é um prato cheio de clichê de esporte. Nossa, ele tem todos os clichês, praticamente. Pô, ele tem todos! Ó, vamos lá. Você começa com um protagonista que quer crescer num time. Aí o time está ruim. Esse é o clichê principal, tá? Ele entra num time e o time é ruim. Aí o protagonista, ele vai mudar o time. No caso, eu conto dois protagonistas aí que vão mudar o time, enfim. Aí o time vai crescendo, beleza? Aí quando o time vai crescendo, o time dá uma queda, mas aí vem o atleta que tava fora do time e volta pra dar o boom pro time. Cara, tem todos os clichês possíveis de esporte. Tem, não, de todos os animes. Tem o cabelo do Vegeta, tem o cara que é arrogante. Tem o cara que é arrogante. Mano, é um prato cheio pra clichê. Eu já falei aqui no Projeto X, eu adoro clichê. Então, tipo, pra mim é um prato cheio. Cara. Mas sabe qual que é? Eu acho que o Haikyuu, ele é muito bem sucedido em utilizar esses clichês, porque todos os personagens, eles são desenvolvidos de forma igual. Uhum. Apesar de terem os protagonistas, né? E até os rivais têm um certo desenvolvimento e não é nunca é demais, né? A gente sempre quer saber um pouco mais sobre eles e isso é explorado até dentro do jogo, sabe? Eu acho Haikyuu muito bom nisso. Uhum. Não, realmente, ele dá atenção pra todos os personagens. Até pra um personagem que depois eu vou falar, que a gente vai citar aqui, eu pensei que ele nunca ia ter tanta importância e nos momentos que precisava, eles destacaram ele. Eu falei, caraca, pô, bacana isso daí. Se for mais um personagem, é um personagem que eu adoro. Mas deixa pra depois. Saque. Deixa pra depois. Beleza. Né? Então... Vamos vamos falar de cada personagem que envolve esse time do Karasuno, que é o time que a gente vai seguir e torcer por ele. Ao menos assim, eu espero que vocês torçam pelo Karasuno, né? Pois é. Lembrando assim, que como é um time de vôlei, então tem que levar 12 jogadores para um jogo. Mas aqui, desses 12, ignora 2, talvez ignora 3. Vamos falar os mais importantes, digamos assim, né? O resto é o que importa. É o resto que importa. Galera, só lembrando aqui que vocês estão começando, esse podcast será um podcast totalmente sem spoilers. A intenção é essa. Pra vocês poderem conhecer bem a obra, tá? Como é que é? O podcast sai lá pro dia 3, a terceira temporada começa lá pro dia 7. Você tem uns 4 dias, 5 dias pra ver tudo, cara, antes da terceira temporada. Bem, o primeiro protagonista que a gente vai citar, e é o que mais destacado pra gente no começo, é o Hinata Shoyo. Ele é o aluno do primeiro ano, ele entra pro Karasuno, né, como a gente falou. Cara, ele é extremamente baixinho, muito pequeno. Pra um jogador de vôlei, ele é baixinho. Ele tem menos de 1,70m, é baixinho. Mas ele tem uma grande velocidade, uma grande impulsão, né? Ele consegue fazer grandes pulos. E assim, como ele tem uma grande velocidade, um grande reflexo, ele pode se mover rapidamente pela quadra, né? Cara, você vê movimentos dele ali que o pessoal nem esperava, essas coisas, beleza? Ele fica, assim, fascinado por vôlei quando ele vê a primeira partida de vôlei que ele vê pela televisão. Ele vê o pequeno gigante no Karasuno, que é um jogador pequeno, enfim, também. E ele fica fascinado por isso, cara. Ele fica perplexo por aquilo. Ele fala, cara, eu preciso ser assim. Eu preciso entrar nessa escola aqui, escola do pequeno gigante. E ele entra. Só que, cara, ele é um aluno, como era um aluno pequeno, ele estudou num fundamental que não tinha foco com vôlei e não pôs, assim, se destacar tanto. Até porque o time de vôlei dele do fundamental era meio quebrado, né? Era meio, peguei pessoal do basquete, peguei pessoal de outro time e por aí juntei pra fazer um time de vôlei que era meio caótico. Parece que a galera mais ajudou ele porque viu o esforço dele que ele fazia pra participar do vôlei. Isso. Né? Sim. E o vôlei não é tão popular quanto um futebol, quanto um basquete, quanto um beisebol no Japão, né? Então, imagina pra formar um time de vôlei, né? É. Tem esse pessoal que gosta de vôlei mesmo. É, então, e isso a gente vai vendo ao longo de toda a obra, né? Porque em outros times acontece de ter pessoas também que não se importam tanto com vôlei até algum certo momento, enfim, não se importam tanto com vôlei. Acham que é mais um esporte qualquer, tá ligado? E por aí vai. Isso é uma coisa que, pô, realmente é bem mostrado pra gente durante a obra. Sim. Uma coisa que é legal do Hinata é que, assim, ele tem as habilidades dele de pulo, salto, e ele foca muito nisso, né? Mas ele tem uma lacuna enorme em habilidades básicas do vôlei, tipo recepção e saque, né? Sim. E é sempre nisso que ele acaba pecando no time, normalmente, no jogo. Então, o Hinata, ele tem aquele clichê de protagonista de esportes. Ele não sabe nada, ele acabou aprendendo, acabou tentando evoluir umas partes, e ele tem o potencial, que o pessoal vai explorar bastante nesse potencial. Assim, no momento que ele melhorar essas partes básicas, ele vai evoluindo muito mais como jogador, se tornando um jogador muito mais perigoso para os adversários, né? Sei lá, eu não sei porque, quando eu vejo o Hinata, eu me lembro do Senna de Ice Shield, nesse quesito, que é muito ruim, mas ele tem uma coisa muito boa, que é a corrida. Mas ele não tem noção nenhuma de como funcionam algumas outras coisas. Engraçado, eu me lembro de Slam Dunk, na verdade. Porque... Também, eu lembro bastante de Slam Dunk. É, por causa do pulo, né, talvez, enfim, mas beleza. Não, porque ele não sabe coisas básicas, depois ele vai melhorando. Mas assim, o Hinata é um tipo de personagem que eu adoro. Ele parece feliz, bobão, mas quando tem que pegar coisa séria, a concentração dele aumenta muito e as pessoas veem, esse cara tá muito concentrado, tá muito perigoso. É um personagem que às vezes irrita de tão perigoso que ele se torna pros adversários. E as pessoas subestimavam ele. Ele é baixinho, o que ele tá fazendo aí? E quando ele começa a jogar pra valer, meu Deus, quem é esse cara? Na verdade, ele tem umas caras quando tá todo mundo desanimado e ele fala, mas gente, ainda não acabou o jogo. E ele olha com uma cara extremamente séria, pô, eu vou matar você. Cara, ele mete medo, mete muito medo. Não falando, mas com as atitudes. Exatamente. Ele dá bronca, mas as atitudes. Embora ele mete muito medo, ele é muito cagão, né? Mas beleza. Ele é divertido pra caramba. Eu gosto. É um dos mais divertidos dessa história. Gosto bastante, Nato. O segundo chamado protagonista dessa história se chama Kageyama Tobi. Ele é aluno do primeiro ano também, do Karasuno. E ele é um prodígio levantador que teve uma grande precisão e velocidade, mas tem uma personalidade um pouco agressiva e arrogante. É como se fosse um clichê de um personagem que era conhecido como o rei da quadra e depois ele teve problemas com a equipe. O pessoal passou a parar de confiar nele e como levantador levantador, ele não tinha mais pra quem levantar a bola no time antigo dele. Entrando no Karasuno, ele passa a disputar a bola com o Hinata, e depois disso eles aprendem uma técnica que é chamada levantamento rápido, né? Eles fazem um ataque tão rápido que impressiona os adversários. É legal isso de anime de esporte. Eu tenho que falar que, assim, se você não conhece vôlei, aprender um haikyuu é muito bom. Eu aprendi muitos esportes com anime. Eu já tinha conhecimento de vôlei, então eu já entendia isso. Pra quem não sabe, uma surpresa provavelmente pra muitos, até pra vocês, provavelmente, da equipe do Projeto X. Eu já joguei vôlei no ensino fundamental. Então eu já tinha... Mas era num time-time, ou era, sei lá, você ia na aula de educação física e ficava jogando? Não, eu ia pro time, só que eu era substituto. Era tipo... Enfim... Isso é tipo aqueles personagens lá que não tem nome no time do Karasuno, né? Exato, isso aí. Mas era legal, cara. Assim, eu joguei por um ano. Mas foi muito bacana. E eu aprendi bastante. Na verdade, eu joguei vôlei por influência da minha irmã, que jogou vôlei por muito mais tempo do que eu na escola, no time da escola. Ela jogou realmente e seriamente vôlei. Eu fui lá pra ver como que era e não curti tanto, assim, pra me manter como jogador. Também confesso, eu também tava no time de vôlei da escola, na quinta série. Só que pra ver como faz tempo, não existia ainda a função de líbero. Caraca. É, nunca tem, né? Todo mundo vai junto pra pegar a bola, né? Não, não existia oficialmente. Então isso foi antes de 98, por aí. Nossa, cara. É. Só depois que criaram o negócio do líbero. Mas, sabe, no haikyuu é muito bom isso, porque você assiste vôlei na TV, etc. Você não tem muita noção das regras, até porque isso não é explicado pra você. Mas em haikyuu, você vai aprendendo aos poucos, né? Você vai entendendo como é que funcionam as regras, o que é a posição de cada personagem, enfim. A do Kageyama é basicamente, e pode se considerar, uma das principais do time, porque você sempre vai ter um levantador no time, e no caso do Kageyama, ele é especialista nisso, né? Ele quer se tornar o melhor levantador, sei lá, do campeonato, do time, do Japão, não sei. Mas ele tem essa sede por ser o melhor levantador de todos. Isso. É uma coisa que o Mario falou, realmente, se você assistir uma partida de vôlei na televisão, eles vão te narrar uma partida de vôlei. Eles não vão ficar explicando a regrinha de vôlei, a rotação da quadra, sei lá, tipo, a rotação do time dentro da quadra. Eles não vão parar de ficar isso. Quem que vai sacar, o que vai acontecer. Já no anime, eles vão te explicar certinho, cara, o que precisa pra jogar vôlei. Isso é uma coisa muito legal. Você aprende muito com anime de esporte. Se você não gosta do esporte, ao menos queira aprender alguma coisa muito boa. Eu aprendi muito sobre beisebol e futebol americano com anime. Por quê? Major e Ice Shield. Sim. Meu, você tem muito anime de esporte pra te explicar as coisas. O Haikyuu, ele te explica legal e não fica de uma forma, assim, tão explicativa, às vezes. No começo até fica bastante, porque acaba do Hinata perguntar e falar assim, como que funciona isso? Aí eles têm que explicar com um quadradinho e uma explicaçãozinha para iniciantes, for dummies. Sim, mas isso é um recurso, né, de toda a história. Sim. Você não sabe nada, precisa vir alguém perguntar pra saber como que funciona esse negócio. Aí vai explicando, enquanto o personagem vai aprendendo, o leitor vai aprendendo também. Exatamente. Né? Por exemplo, bastante coisa que tem ali no anime, mas no mangá mais focado. Por exemplo, quando o Hinata, ele tá no fundo, ele troca de posição com o líbero. Aí sempre vai mostrando, olha, saiu o Hinata, entrou o líbero, porque o Hinata é um central. Então entrou o líbero na posição dele, porque o líbero tem que estar ali atrás? Porque ele não pode ficar na rede, né? Ele não pode. Então ele tem que trocar com o cara de trás. Ele sempre vai revezando esse central e o outro central do time. Então vai sempre mudando. É maneiro pra caramba, né? Mas o Kageyama, né? A gente tava falando dele. Gente, o Kageyama, ele era um cara muito arrogante. Eu realmente, no começo do anime, começo do mangá, eu não gostava dele. Eu realmente não ia com a cara dele de jeito nenhum. Mesmo depois de explicado algumas coisas dele. Mas com o decorrer da obra, eu gostei demais dele. Absurdamente. Eu entendo o Kageyama, cara. Ele, assim, ele é tipo uma máquina. Ele é meio perfeccionista. Ele cobra demais das pessoas. Ele fica dando ordens demais. E as pessoas não entendem. Cara, você tem que relaxar um pouco. As pessoas são humanas. E ele, assim, não, vamos melhorar, vamos mudar esse ritmo. Eu tô mandando a bola exatamente onde eu quero. É exatamente na melhor posição possível pra poder fazer o corte. Isso. Pra quem for fazer o corte, acertar. Só que a questão é, cara, às vezes a pessoa que for fazer o corte não vai conseguir chegar na bola a tempo ou da forma que ele quer. O Kageyama, ele é muito individualista. Ele não sabe trabalhar em equipe. Aí por isso que esse time dele só vai funcionar quando ele jogar junto com o Hinata. Porque o Hinata, ele consegue usar o máximo do potencial do Kageyama. E o Kageyama consegue usar o máximo do potencial do Hinata, né? Mandar a bola onde ele precisa, ele vai estar sempre lá. Então, a grande sacada deles é que o Kageyama, ele é o armador, né? Ele arma a jogada. Só que, isso, como ele é arrogante, ele joga a bola e a pessoa precisa se virar, pra chegar nele. Ele, até o momento, ele não tinha percepção de que ele precisava controlar a bola de um jeito que chegasse até a pessoa que sacasse, que rebatesse, enfim. E a habilidade do Hinata, como é correr o máximo possível, como é ser muito rápido, ele consegue alcançar a bola de qualquer jeito, né? Então, sim. Até que no começo, o Hinata não tem muita percepção de que ele vai acertar a bola. Então, ele joga de olhos fechados no começo, né? E o Kageyama que prepara tudo. Isso é uma coisa que realmente, pra mim, é uma parada, é impossível de acontecer numa coisa real. É a única parada da obra que eu não consigo ler tanto. Meu, alguém e na fé, de olho fechado pra acertar a bola. É que eles falam que o Hinata confia tanto no Kageyama, isso, né? Isso talvez seja o máximo de distorção da física. É a confiança ao extremo. Sim, sim. Eu gosto bastante dessa dupla. Funciona como uma isca perfeita. Exatamente. É, depois da evolução deles, o Hinata ele precisa aprender a controlar a bola sozinho. O Kageyama precisa aprender a controlar o levantamento dele para os jogadores. Mas os dois trabalham juntos como uma sincronia. Eles são chamados a dupla perfeita do time, enfim, né? Eles são a peça fundamental do time, na verdade. E como todo clichê, eles são alunos do primeiro ano, e alunos do primeiro ano mudam toda a estrutura do time. Né, cara? Nossa, absurdo. E obviamente, são alunos do primeiro ano que já vão entrar no time, enfim. O próximo personagem é o Sawamura Daichi, que ele é o capitão do time. Ele também joga como ponta, né? Ele é o cara do terceiro ano. A função dele, ele é mais forte na defesa do que no ataque. Então, assim, precisa reforçar a defesa, ele tá ali ajudando o líbero nessa posição. E quando precisa atacar, ele ataca, mas não com tanta força quanto os outros, né? Pontas do time. Ele tem uma personalidade um pouco mais calma, mas quando ele fica bravo, ele mete medo, né? Muito. Ainda mais que tentando controlar o pessoal do primeiro ano, o pessoal do segundo, o pessoal obedece ele. E uma característica que é importante, ele não é o cara do talento, o cara não é um prodígio. Ele desenvolveu sua habilidade no vôlei praticando muito, muito. Ele já tá no terceiro ano. Então é o seguinte, ele às vezes ele pensa que tem umas coisas meio inferiores, mas ele também ele valoriza o cara que trabalha muito pra se lapidar, se moldar, né, como um melhor jogador. Então as pessoas respeitam ele por isso. Ele não é prodígio, nem nada disso, mas ele melhorou muito por meio de esforço. É, ele é o líder perfeito, né? Ele sabe dizer a coisa na hora certa, ele sabe dar bronca na hora certa, mas ele desenvolveu a própria habilidade até pra suprir a falta de algo que tava dentro do time, que no caso era a defesa. Como a maioria dos membros do time dele só conseguiu atacar, então ele teve que aprender a defender pra ajudar o próprio time, né? Uhum. Exatamente. E é um personagem que eu gosto. Tem uma cena ali que, putz, quando ele fica mal ali, nossa, o pessoal desespera. Quando ele se machuca, né? É, o time fica em queda livre. E os adversários notam. Quem é o mais importante daquele jogo? Foi o capitão, com certeza. Foi ele que foi decisivo. Você perde o capitão em uma partida importante, o time fica meio confuso. De alguém com tanto respeito quanto ele, pra poder acalmar o time. Em vários momentos do anime, né, eles mostram ele levantando o time, impulsionando. Em pequenos momentos, os personagens, os jogadores, eles estão pensando, e agora? O que vai ser da gente? Se eu errar, o que eu passo? Se eu errar agora, o time vai perder. Mas ele sempre dá um jeito de levantar a moral e voltar a calma do jogador e o time continuar pontuando e jogando, etc, né? Uhum, com certeza. Bom, o próximo personagem a ser apresentado é o Sugawara Koshi. Ele também é aluno do terceiro ano e junto com o Daichi e o Asahi, ele forma um trio lá dos personagens que estão se formando, né, etc. Ele era o levantador antes da entrada do Kageyama, e ele é tecnicamente limitado, mas ele compensa com a experiência, com estratégias, no uso de sinais, a personalidade calma, enfim. Ele é o personagem que ele vai mais conversar com os outros jogadores que estão em campo, ele vai mais passar a percepção do jogo pra eles, ele é o cara que fica em segundo plano na maioria das vezes, porque ele fica na reserva, mas sempre que ele entra em jogo, ele vai trazer uma estratégia diferente, vai trazer uma mudança de jogo, enfim, ele é o personagem estratégico. E por último, a função dele é ser o husbando das meninas, né? Porque ele é o personagem das cotas bonitinho. É o personagem que as meninas que assistem o anime falam, tipo, não sei o quê. E na verdade, eu não queria falar tanto disso, mas Haikyuu é um anto pra Fushoshi também, né? Mais uma vez. Só ia falar do Sugawara e do Sawamura, os dois juntos. Não, eu vou nem falar nada, segue reto, bora, vamos, então, vamos que vamos, então, segue o jogo. O Sugawara, ele é um tipo de personagem que eu adoro. Tem qualquer anime que eu vejo. É o cara que é fraco, ele sabe que ele é fraco, ele tá no meio de um bando de monstros que são bons pra caramba naquilo que fazem, mas quando é necessário, ele tem que crescer. E se mostra importante e as pessoas valorizam isso. Ele. Nesse anime do Haikyuu, tem pelo menos dois, talvez três, que são assim. E eu gosto deles. Eu achei muito responsa dele quando ele teve que chegar e falar assim, né? Falou pro treinador, né? Se você tiver que escolher entre eu e o Kageyama, se você acha que o Kageyama está numa condição melhor do que eu, não se importe que é o meu terceiro ano e eu vou terminar meus jogos por aqui. Se importe com o jogo. Escolha o cara que você tem que escolher. Escolha o cara que é bom. Meu, achei isso muito do caralho dele. É uma situação que eu penso, assim, eu não conseguiria imaginar eu fazendo isso, por exemplo. Ele cedeu totalmente a importância dele estar no terceiro ano, que é o último ano dele, que ele teria que fazer alguma coisa, que eles não ganharam nenhum nacional. E pelo bem da equipe, cara, isso foi demais. Ele tem um nível de consciência que é muito maduro, na minha opinião. Ele quer jogar, mas ele sabe o que é importante pro time. O Kageyama é bem melhor que ele? É. Então que jogue o Kageyama. Mas quando chegar alguns momentos importantes, eu vou tentar ajudar o máximo possível para ajudar o time. Mas eu sei que eu não sou o titular. Por quê? Porque o outro é muito melhor e vai gerar resultados muito melhores para todo jogo. Ele é o típico personagem que, assim, o destaque dele é porque ele é o reserva, sabe? Assim, na maior parte do tempo você vai ver ele gritando, torcendo, ou dando sugestões, ou usando alguma frase de efeito, né, no anime, porque isso é bem importante, né, na animação japonesa. Mas é muito legal, porque sempre que ele entra em quadra, ele traz uma mudança de ritmo pro jogo. Isso, sim. Exatamente isso, Mario. Perfeito, perfeito. Porque todo mundo, os times, quando estão acostumando a jogar contra o Kageyama, meu, a pegada do Kageyama é totalmente diferente da dele. São opostos, muito opostos. O Kageyama é energético. É, o Sugawara é muito centrado, calmo, ele analisa certinho, ele muda totalmente e pega o time adversário desprevenido. Sim, é um personagem que eu adoro. Então, esse é um cara que, assim, eu sei que ele tá na reserva, mas eu sei que quando for pra ele aparecer, é pra ele brilhar. Com certeza. É pra brilhar. Eu já falei, é aquele tipo de personagem, sabe, que é fraco, mas quando necessário, ele vai lá e vai se mostrar toda a sua força e confiança, e o time vai estar mais forte com ele. Vamos para o Tanaka Hinosuke. E, cara, é o cara mais enérgico e agressivo do time. Cara. É um delinquente. É, um delinquente. Cara, é impressionante como que o Tanaka é um cara muito agressivo, mas também é muito vamos pra cima. Ele é o único cara que puxa briga no time deles. É absurdo como que ele é muito estressado, bravo por tudo. Ele joga da forma mais agressiva possível, atacando, né? E se for pra defender também, ele vai do jeito que dá, sabe? Defende com o pé, com a cabeça, vai como vai. Mas né? Eu acho muito legal que ele compra a briga com o time adversário mesmo. Ele provoca, ele faz brincadeira, e isso eu acho que faz parte da estratégia do jogo também, né? E ele é um dos que entra pra equipe Amo a Shimizu, né? Então, enfim, tem a queda absurda por ela. Aliás, ele gosta de garotas, mas as garotas têm medo dele, né? Por que será, né? Por que será mais uma vez? Por que será? Cara, tem um Ctrl-C, Ctrl-V dele no anime, que é um integrante do Nekoma, que é um time adversário, time rival deles. E, cara, é impressionante quando os dois se encontram, que são dois delinquentes, um batendo boca com o outro, tá ligado? Impressionante como que acontece isso. E depois eles ficam amigos, porque eles percebem que os dois, eles têm aquele elo. Ah, você gosta da Shimizu. Você gosta da Shimizu, mas nunca vai falar com ela. Porque, tipo, você sabe que ela é areia demais pro seu caminhãozinho. Aí eles se encontram num elo de igualdade e viram bros. É muito bom isso também, cara. É muito legal. O que eu acho legal dele é quando ele faz aqueles rostos a la Jojo, sabe? Nossa, velho. Altos Jojos, altos Jojos. Cara, demais. Ele quer mostrar agressividade pras pessoas. Ele faz aquelas caretas assim. Altas bocas, velho. Nossa, demais, velho. Tipo o Onizuka também fazendo as caretas. É, tipo o Onizuka. Ah. Mas muito bom, cara. Eu gosto bastante dele. Ele é bem agressivo, como foi falado. E é o cara que você... Quando você menos espera, ele que vai fazer o ponto. Porque todo mundo tá esperando mandar pro Hinata. Aí o Kageyama vê que tá todo mundo pensando que vai ser pro Hinata. E na verdade ele levanta pra ele. E vai lá e o Tanaka faz o ponto. Qual a função dele no time? Meter o braço. Meter o braço. Meter o braço. E ele fica sempre muito feliz com cada ponto, cara. Muito. Ele joga tipo um oposto no vôlei, que ele só mete o braço. Não mete o braço. Né? Apesar que a posição não é o oposto dele, mas ele é pontuador bastante, né? Então ele fica feliz com isso. Eu gosto dele, Mas também ele também não tem tanto destaque, mas eu gosto dele. Um ponto também muito legal do Tanaka é falar que ele ajuda muito os calouros. Ele ajuda muito a galera nova. Ele vai pra cima. Também o Sugawara, ele também faz isso muito. Ele também ajuda muito os calouros, mas o Tanaka também. E isso eu achei muito legal do caráter dele. Ah, vamos lá, eu vou com vocês na quadra de manhã. Pô, enfim. Eu gostei muito disso, da personalidade dele. Aquele assim, ele se importa com o time e os colegas de time. Então, ele é amigão com a equipe. Com a equipe. Ele tem uma personalidade brava, externa, mas tudo bem. O próximo personagem é o Nishinoya Yu, que é o líbero do time. Como ele é um líbero, a gente sabe que ele joga na defesa, sempre. Ele é um cara do segundo ano, ele é um excelente líbero, ele já ganhou o prêmio de melhor líbero durante a época do ginásio. Ele também ele é energético, faz amizade fácil com todo mundo, é amigão do Hinata. E também como o Tanaka, ele adora a Shimizu, a manager do time. Ah, protege demais ela ali. É, ele tá no grupo dos cabelos estranhos também. Né? Também. Mas que é, por causa do cabelo dele, parece que ele fica 10 centímetros mais alto. Pô, realmente, quando ele lava o cabelo, tá ligado? Fica, tipo, mais baixinho ainda. Aí fala, quem é você? Nunca te conheço. Sou eu, pô. Cara, eu vou falar uma coisa aqui. Eu não gosto do Nishinoya. Eu acho que é legal ter um personagem que nem ele no time, porque, que nem se fala, ele é energético e ele é muito bom no que ele faz, mas ele sempre vai ter um limitante. Ele nunca vai crescer muito dentro da história, sabe? Ele sempre vai ser aquilo. Ele não tem como melhorar a habilidade dele mais do que recepcionar, que é o que ele faz, né? Ah, sei lá, eu acho que, assim, ele não pode não crescer tanto de habilidade, mas ele sempre vai ser importante. É impressionante como ele é muito importante em todas as partidas. Ele é um cara sempre que tá ali pra te salvar. Eu gosto muito dele. Ele é um dos personagens que ele não tava logo nos primeiros episódios, ele entrou depois, né, como eu falei, no um clichê dos animes de esportes. Pode ser que ele até cresça, assim, como habilidade, assim, tipo, sei lá, talvez com reflexo, mobilidade dentro da quadra, talvez sim, cara. Eu entendo o que o Mario disse. Por exemplo, o cara já é bom demais. E a posição dele não permite que ele ataque. É, exatamente. Então, exatamente. Ele já é bom demais naquele na defesa. Então, ele vai ficar assim, preso. Demais na defesa. Apesar que ele é importante demais pra esse time. Todo mundo reconhece que ele é bom demais. Na escola que ele tava, assim, ele foi ganhar o prêmio melhor líbero, né? Então, isso é demais. É ótimo. E, assim, eu gosto dele, né? Mas eu entendo. Pra, assim, pra parte de ataque, ele não vai poder ajudar muito. Mas eu ainda acho que ele pode crescer sim. Não em altura, mas... O próximo personagem é o Azumani Asahi. Ele também é aluno do terceiro ano, ele tá no trio ali do Daishi e do Sugawara, né? E ele é um personagem, um jogador que ele ataca mais com a força física. Quando ele ataca pra furar bloqueio ou ele ataca de um jeito que seja quase impossível de se defender. Ele é considerado o ace do time e ele tem um físico que ele aparenta ser mais forte, mais alto e que meta medo nos adversários, apesar de ele ser uma pessoa gentil e tímida, né? Que isso, não. O pessoal vê ele já tem uma fama delinquente e, na verdade, ele é a cara, tipo, mais gentil do universo. É, a feição dele, ele é uma feição séria, né? Tipo, ele tem barba por fazer. É, cabelão, né? Ele usa o cabelo preso, né? Parece mais velho, né? Só fala de senhor. Não, sou senhor. Porra, para com isso. E... sou jovem. Ele tinha sumido do time, né? Porque ele tinha... Enfim, a história vai contar, né? Mas ele depois retorna no ataque emo que ele teve. Ele acaba voltando. Ataque emo foi boa. Gostei. Mais um clichê, né? O personagem que volta. Personagem foda que volta, né? Sempre assim. Personagem que precisava o time pra ser completo. Exatamente. Eles apresentam a posição dele como ace. Ele é o maior pontuador. Teoricamente, ele é o cara que vai mais pontuar dentro do time. Mas ele, no fim, ele acaba disputando essa posição com o próprio Hinata. Porque o Hinata também é o terceiro ace do time. Então, os dois seguem como os maiores pontuadores da equipe. Apesar que as funções são diferentes. O Hinata, ele é mais pra isca, né? E ele é rápido pra caramba. O Azumani é o cara da força pra tentar passar no bloqueio. E o Hinata, ele tem que achar as frestas pra tentar passar pelo bloqueio. O Azumani é necessário quando tiver um time com um bloqueio muito forte. É, né? Ele precisa fazer essa pontuação. Não só isso, né? Ele saca com muita força também, né? Também. Uhum. Essa quebra no saque também é importante pra ele. E ele tem um complexo também. Porra, no passado o time precisou muito de mim, eu não consegui, então eu não sou necessário, não sou forte. Aí vem, tem que vir um baixinho pra mostrar o que é a verdadeira força e ele mostrar também. Então se ele consegue, eu também vou conseguir. E aí o pessoal confia muito nele também. Dá mais pra alguns pontos decisivos. Se tiver o levantador e não tiver o Hinata pra levantar, levanta pro Asumani, o Passarre, que ele vai fazer esse ponto. Exatamente. Esse sim eu falaria mais que é um oposto. O cara que dá o ataque de segurança necessário. Mas ele também não tá na posição de oposto, mas ele é função meio que parecida, né? O cara na força e o ataque de segurança. Mas é um cara que eu gostei bastante quando ele apareceu. Ele é um clichê, como eu falei. Ele não era um personagem que, no começo, quando você viu, fazia falta, mas quando ele apareceu, você falou, cara, encaixou muito bem. É um cara que deu um up no time e ficou legal, ficou bom a organização do time em si com ele. Ele fechou a sincronia da equipe, digamos assim. Os primeiros episódios do anime, até os primeiros capítulos do mangá, é a construção do time fechado, porque depois que o Asahi entra, não entra mais ninguém também, né? Isso, e aí eles sim, têm sim, a formação sim, titular da equipe inteira, contando com Nishinoya e Asahi nas posições e com os novatos. Isso. E o Asumani, ele é um personagem tão legal comicamente, é de boa, até demais. Ele é o de humanas, né? É o de humanas. Agora, vamos voltar para os novatos. E dentro dos novatos a gente tem o Tsukishima Kei. Tsukishima tem alguma coisa a ver com Lua, né? Foi falado até, eu não lembro. Sim, tanto que, ó, Mugi, se você pensa assim, o Tsukishima representa a Lua e o Hinata representa o Sol. Por quê? Porque os dois jogam na mesma posição, mas são totalmente opostos. Opostos de atitudes, né? Como eles jogam em quadra. E no cor do cabelo também. Também. Também. Altura. Exatamente. Tsukishima, ele é um aluno do primeiro ano e é o mais alto do time, contraponto ao Hinata. Então ele é um bom bloqueador, ele é bem analítico, ele é muito inteligente, se bobear o mais inteligente dos personagens apresentados pra gente. Mas é um cara com uma personalidade arrogante, negativa. Ele é um cara que te olha torto toda hora. É um cara que demora pra você gostar dele. Ele tem um passado ali que fica meio intrigante, que vai passar pra você depois. Mostra um pouco sobre o irmão dele, enfim. Mas é um cara que, sei lá, parece que ele tá jogando, mas ele não quer jogar. É exatamente isso que fala no passado dele, mas enfim. Mas é um cara que tá jogando, ele te dá um gosto, tipo, muito ruim de jogar vôlei. Ele joga mais por obrigação do que por vontade, isso! Né? Isso! Exatamente! A maioria das vezes as pessoas acham que ele não tá usando o potencial inteiro dele, né? Isso que falam dele, né? Uhum. Mas ele muda um pouco com o decorrer, não totalmente, mas ele muda um pouco as ações principais. E é um cara muito analítico, ele é um bloqueador, né? Então ele é bem importante pra equipe. Geralmente ele sempre fica fazendo rixa com outros bloqueadores, né? E com quem ele vai ter que bloquear a cortada. Ele faz de um jeito tudo como se ele fosse o maior estrategista possível. Até as tiradas dele com outros jogadores é pra desequilibrar o adversário. Exatamente, exatamente. Ele é muito calculista. Uhum. Mas muito frio, cara, demais. Então, eu sou meio suspeito pra falar dele, porque eu vou falar, o Tsukishima é o meu personagem preferido do time, assim. Eu acho que todas as cenas dele usando a estratégia a favor dele não foram além da, sabe, daquela percepção de realidade de personagens em animes de esporte que são inteligentes pra caramba e usam estratégia, sei lá. Em Prince of Tennis você tem um personagem que é até ridículo, né? O cara faz cálculos no meio do jogo, sabe? Mas não é isso que o Tsukishima faz. Ele sabe se posicionar, ele sabe analisar o jogo. Ele normalmente fica no banco, mas quando volta ele é um dos melhores bloqueadores porque ele sabe melhor onde o cara vai acertar, se é uma isca ou não, né? As pessoas vão contar uma emboscada, não, enfim. Eu acho que, cara, até a personalidade dele no jogo e as tiradas cômicas que ele faz de tirar sarro, falar uma coisa meio de torta a boca, assim, é muito engraçado. E assim, eu queria reforçar, porque o Mugi tinha até falado como curiosidade. O nome dele, Tsukishima, Tsuki vem de lua. Ele é de propósito esse nome aí, por quê? Porque ele faz oposição ao Hinata, o Ri dele, que representa o sol. Por quê? Porque apesar dos dois jogarem na mesma posição, que os dois são centrais, são meios de rede, os dois são totalmente opostos. Então, são dois jogadores da mesma posição que são completamente opostos. O Hinata, ele joga com a paixão do vôlei. O Tsukishima parece que ele joga com a obrigação. O Hinata, ele ama o esporte. O Tsukishima, não. O Hinata, ele é muito impulsivo. O Tsukishima é analítico. Ele faz as coisas pensadas. O Hinata tem uma personalidade muito otimista, feliz. O Tsukishima é negativo. O Hinata, ele se importa com a equipe. Importa com os colegas. Importa o que tá acontecendo com as coisas no esporte. O Tsukishima, não. Ele tem uma coisa meio parada, né? Assim, que ele não liga algumas coisas. E a forma como eles jogam. Hinata, principalmente, geralmente ele é mais atacante. E o Tsukishima, ele é mais bloqueador. A forma ofensiva dele jogar é bloqueando. O Hinata, ele não é bom no bloqueio. Ele é bom atacando. E o Hinata é baixinho. E o Tsukishima é muito alto. É o mais alto do time. Então você vê esse contraste maneiro como o autor, ele brinca. Tanto que o Tsukishima, ele não gosta do Hinata. Ele não gosta desse cara. Ele é lag demais. Ele ama demais o esporte. Ele joga de um jeito que eu não consigo jogar. Bizarro demais, né? Ele se irrita com o Hinata. E o Hinata não tá nem aí com o cara. Mas é maneiro. Por isso você vê esse contraste que, como eu disse, é bom. Ainda mais quando a gente descobre o passado do Tsukishima. Por que ele é assim? Por que ele é negativo? Por que ele não liga muito com o esporte? Não liga muito com a equipe? Esse é um ponto pra fazer ele amadurecer e melhorar depois. Tentar superar esse passado dele. Tentar ver que as coisas não foram bem assim. E tentar mudar um pouco essa atitude. Que eu não sei se ele consegue. O Tsukishima, ele tem meio que uma rincha com o Kageyama, né? Mas isso se desenvolve ao redor do jogo. Até com o Hinata, né? Ele tira sarro do Hinata, não tá nem aí. Mas é legal porque dentro de campo, dentro do jogo, nenhum deles, nenhum dos três, fazem rincha um com os outros. Eles jogam em equipe, né? Mas é eles nunca perdem a oportunidade de tirar sarrinho do outro. É, na verdade, assim, o Kageyama e o Tsukishima, eu vejo os dois com uma personalidade mais parecida. Porque, embora seja diferente, os dois são muito arrogantes. Eu sempre penso que os dois são bem parecidos. E eu acho que é por isso que no começo eu não gostava dos dois e depois eu parei a gostar dos dois. Assim, eles são orgulhosos, né, os dois. Tanto que um não consegue elogiar o outro, né? Tem muita dificuldade pra elogiar o outro. O próximo personagem é um personagem que eu adoro. Tirando os dois protagonistas, eu adoro esse cara. Eu gosto. Vamos falar do Yamaguchi Tadashi. Ele é um cara do primeiro ano. Ele é muito fraco no ataque e na defesa. Só que assim, ele é um cara do primeiro ano. Ele vê, ó, o Hinata se destacando. Ele vê o Kageyama se destacando. Ele vê o Tsukishima se destacando. Ele também, ele quer se tornar útil pra equipe. Mas ele não é bom no ataque nem na defesa. Então, o que ele faz? Ele tenta se especializar em algo que ele pode ser útil. Na verdade, algo que nenhum dos outros da equipe se especializaram. E eu não sei como. Não, ele tenta ser um diferencial em alguma coisa. Uhum. Esse diferencial que ele vai tentar é o saque. Por isso, ele joga numa função bem específica, que é uma função chamada de pinch server. Que é o quê? É o cara que ele só entra na quadra pra fazer o saque. Por quê? Precisa desse cara pra quebrar o ritmo, pra fazer algum ponto decisivo, pra alguma mudança necessária, pra fazer muitos pontos de saque. É o desespero também. Ele acaba se especializando num tipo de saque, o saque flutuante. Que é o quê? É o saque em que a bola ela não gira, ela não tem a rotação, então ela sofre de todos os lados os efeitos da resistência do ar. Então ela chacoalha demais no trajeto, aí você não sabe se ela não vai cair de repente, se ela vai continuar reto. Você não consegue prever nada, entendeu? Você não consegue. O cara que vai tentar defender na manchete, ela não desce o suficiente pro cara fazer a manchete, então ele pega de surpresa, por exemplo. Ou o cara tem que ser muito confiante pra pegar a bola no levantamento, na parte de levantamento. Então, esse cara, ele é um cara assim que, ele parece que não joga nada, ele é fraco. Mas quando chega aquele momento, e como eu falei, eu gosto desse tipo de personagem, quando ele se torna útil, cara, você vê que o pessoal adora quando faz isso, quando ele se torna muito útil. Ele passa muito tempo sem ser útil, né? É, então, isso. Ele fica muito tempo no banco. E ele sofre muito com o complexo, né? Porque ele vê todo mundo sendo útil e ele não, ele quer ser útil. O problema também é que ele escolheu uma posição que sofre altamente pressão. Exatamente. Você vai entrar pra poder mudar o ritmo, então o pessoal tá querendo que você faça alguma coisa. Meu, é uma pressão infernal. Eu não conseguiria pensar em entrar nessa posição, mas nem ferrando. Ele sofreu muito com isso, né? Imagina a personalidade dele, que ele é um cara que realmente ele sofre com essas pressões. Ele tenta se superar. Ele vai querer se superar. Ele vai fazer de tudo. Por quê? Porque ele tem que ser importante pra equipe. Ele poderia simplesmente sair do time. Mas não, isso não vai tornar ele melhor como pessoa. Então, assim, ele vê todo mundo se esforçando. Ele quer também se esforçar, de algum jeito. Ele não pode ir no ataque nem na defesa. Então, como ele diz, qual é a única jogada no vôlei que um cara pode fazer o ponto sozinho? O saque. O saque. Então ele vai tentar se especializar no saque. Uma coisa também legal de citar é que, assim, ele entra junto com o Tsukishima, ou seja, eles eram amigos no começo. E tanto é que, tipo, não eram, são, né, amigos no começo. E tem até uma situação, tipo, de mostrar entre a amizade dos dois. É legal mostrar isso também no anime. Eu gosto muito quando pega do lado de amizade no anime. E há uma coisa que basicamente você tem mais com o Tsukishima e o Yamaguchi e o pessoal do terceiro ano, assim, quando se pensa no passado, a amizade passada, né? E eu gosto bastante de mostrar o Tsukishima e o Yamaguchi, passado dos dois, quando eles eram pequenos. Bem legal isso daí, eu gosto. O Tsukishima, ele tenta incentivar o Yamaguchi do jeito dele. Você não precisa, você terminou pra caramba. Não precisa dar palavras de incentivo. Você sabe que se esforçou pra caramba. E pra finalizar, a gente tem alguns outros personagens que estão dentro do time ou que ajudam como um todo o time, né? Pra completar o time do Karasuno, a gente tem o Enoshita Shikara, a gente tem tem o Kinoshita Hisashi e o Narita Kazuhito, que eles são alunos do segundo ano e não aparecem tanto. Tem até umas falas deles ali, geralmente em viagem, alguma coisa assim, mas eles são bem mais reservas e que não aparecem tanto, enfim. É, o Shikara, se não me engano, ele vai ter uma participação maior depois, né, que ele é reserva. Isso, num jogo aí que o Daichi sofre ali, né, então é. O Inoshita é um desses três, é o que tem um pouquinho mais de destaque, né? Ele é o único que tem dublador, né? Praticamente, né? Os outros a gente nem liga. Os outros nem sei o tem, que mancada. Não, mas só pra falar um pouquinho só desses três, eles são do segundo ano, mas o tipo, o Inoshita, ele sofre muito porque, na verdade, os três, em algum momento do treino no passado, eles abandonaram o treino. Isso! Eles sofrem. E eles perceberam, minha vida tá melhor sem treinar, mas quem disse que é isso que eu quero? Não é bom, não. E eles acabam voltando pro time arrependidos porque eles abandonaram o treinamento. E eles acabam valorizando um pouco mais. Porra, eu tenho que treinar, tenho que valorizar, tenho que sofrer, tenho que fazer muitas coisas e tenho que estar junto com a equipe, né? Nos bons e nos maus momentos. Tanto que até falam, pô, Inoshita, você deveria ser o futuro capitão. Não, eu não posso, eu abandonei o time uma vez. Não pode ser isso. Não, você é um cara extremamente mais confiável agora, olha aí, ó. Você é o cara que controla o povo do segundo ano, você é o cara que dá mensagem de incentivos pro pessoal do primeiro ano, o pessoal confia. Então, ele tem uma importância, assim. Espero que ele cresça mais ainda no mangá. Pode ser, pode ser. Os outros dois eu não sei. Já os outros dois, esquece, são abandonados mesmo. Né? Fora isso, dentro do Karasuno a gente ainda tem o Kai, que é o técnico, que é, na verdade, ele é neto do real técnico Kai. É, ele é neto do técnico que foi... Que foi o técnico do passado do Karasuno. É, foi quando o Karasuno tá na melhor época dele. Que levou o time pro nacional. Isso. E ele foi trazido graças ao professor que queria manter o nome de técnico Kai, né? O professor Takeda Idetsu. É um cara que eu pensei que ele ia ficar totalmente apagado quando o Kai entrasse como técnico. E não, ele não se apagou. Eu realmente tava pensando que ele ia ser um cara que ia colocar o Kai como técnico e ia deixar as coisas na mão dele. Mas não foi, ele se manteve. Esse professor, ele tem uma função importante como ferramenta, né? Que ele pergunta as coisas pro técnico, já que ele não sabe nada de vôlei. Então eu falo assim, por que que tá acontecendo isso? Aí o treinador explica. Aí a gente entende também o que tá acontecendo. E ele dá as mensagens de incentivo também, né? Isso também. Não, mas fora isso também, você vê ele correndo atrás das coisas. Você vê ele dando sangue pra agendar as coisas... Agendar as partidas, treinos com os outros escolas. Você vê ele correndo atrás das coisas. Eu acho bem legal disso. Ele compra a briga, né? Da paixão da galera pelo esporte, né? E mesmo ele não sabendo o que é esporte, ele vai atrás. Assim, por quê? Porque acho que ele é importante demais. E ele é responsável mesmo. Responsável grande, né? Ele é o personagem pra fazer analogia o tempo todo, né? Acho que enche um pouco de saco, né? Quando ele começa a falar de engrenagem, né? Um pouquinho. Toda hora. Toda hora. Não, não. Às vezes enche um pouquinho, mas enfim. E a gente tem as managers, que são a Shimizu, que é a colírio dos olhos de todo mundo aí, né, do... Shimizu! Enfim, Shimizu, que é a manager. Kyoko-san. É, a waifu da galera. Lembrando que ela tá no terceiro ano também. É o waifu, né? Ela tá no terceiro ano também e logo como ela tá no terceiro ano, ela foi atrás de uma outra manager, uma manager assistente, que é a Hitoka, a Yachi Hitoka, né? E é tipo a sub-waifu. Sub-waifu. Waifu lol. Eu não sei se é sub-waifu, acho que ela entrou pra gente shippar ela com o Hinata, só isso. Ah, né? não consigo, isso, cara. É sério, eu não consigo, não consigo. Como não? Não, eu não consigo. Não? Eu fico com problema, porque é um anime que tem pouquíssimas meninas, então você... Mas lógico, anime de esporte, isso aqui é o quê, cara? Você shippa mulher com mulher, não, né? Não, eu tô falando que eu... Mas é que você shippa homem com homem, mano. Não, eu quando quero shippar, tipo, coisa... É o que mais tem pra fazer lá, né? Faz uma permutação de casais, você pode fazer. Na verdade, homem, tipo, né? A gente tem um ship que é o capitão... Capitão do time masculino e a capitã do time feminino. Isso, com a capitã feminina. Aí, beleza. Ah, é um chip. Esse daí eu consigo chipar fácil. Mas eu não consigo ver a Hitoka e o Hinata juntos, velho. Sei lá. Ok, tá bom. Apesar que eu gosto da Yachi também, vai. Por exemplo, ela tem mais personalidade que a Shimizu. Shimizu é aquela parede. A gente fica feliz vendo ela, mas é uma parede. Não tem muita expressão. Eu realmente não tenho tanta afeição por ela também. Sei lá. Eu tenho algum problema com as duas managers. A Yachi, assim, eu vejo assim, ela quer crescer, quer melhorar, tá? Ela se assusta facilmente. Mas ela tá gostando do vôlei, tá admirando o vôlei. Eu queria muito mais que aparecesse mais a capitã do time feminino do que as duas, tá ligado? Sei lá. Deixa isso pra um episódio futuro de Chip, vai. Bem, é isso. A gente apresentou basicamente a Karasuno pra vocês. Fora isso, a gente tem, cara, personagens muito legais fora da Karasuno. De outros colégios, que, né? É, os colégios. A gente tem os colégios dos gatos, que é o rival, que é o Nekoman. Nekoman. Tipo, tem o Fukurodani também, outro colégio de Tóquio, é. Né, a gente tem... E tem os principais da região, né? É, o Aojoba Josei, né? É, mas não vamos nos focar tanto nele, porque a gente sabe que a gente vai ter que torcer pro Karasuno, né? Então, vamos nessa. Sempre isso, né? Sempre isso. E também a gente não lembra o nome de tantos personagens dos outros colégios. Pode lembrar o nome do colégio e os principais jogadores, mas todos os outros jogadores, não dá. Eu não ligo pros outros jogadores, só pra alguns principais. Tipo o Oikawa, do Aoba Josei, o Shijima, lá do Shiratorizawa, Shiratorizawa, o Oni, do Datetek, só. E alguns do Nekoma e do Fukurodani. Os outros, não ligo. Na verdade, não é que você não liga, você tem que saber que eles serão ferramentas para melhora do Karasuno. É, parece naquele jogo, são derrotados pelo Karasuno, vão pro outro time. Vocês sabem que no final, gente, vocês sabem que no final o Karasuno vai ganhar alguma ou coisa. É impossível, velho. É impossível. Ou não. Que isso? Me cita um anime de esporte que eles não ganharam. Slam Dunk. Eles não ganharam o título nacional. Slam Dunk, realmente. Não, mas... Porra, conseguiram chegar ao torneio nacional, ponto. Mas não ganharam o título. Isso não é spoiler, não. Isso é coisa de mais de 20 anos atrás, pelo amor de Deus. Então vamos falar aqui a respeito do que a gente realmente gostou da obra, porque a gente conta como melhores momentos, ou que a gente queira falar de cena, alguma coisa. Lembrando, gente, a gente não vai entrar em spoiler, então pode ser que a gente cite algo muito mais conceitual do que a cena em si, tá? Até porque a gente já vai chegar à terceira temporada, se a gente falar o que é terceira temporada, já é spoiler automaticamente. Uma coisa que eu gosto muito em Haikyuu é que, assim, nos animes de esporte, eles demoram muito pra acontecer um lance, assim, sei lá, vem Capitão Tsubasa, o cara corre de um lado até o outro do campo em 30 minutos, né? O episódio inteiro pra chegar até o gol. Pô, realmente. Mas em Haikyuu, os lances acontecem muito rápidos. É claro que eles dão uma desacelerada, né? Tem uma mudança um pouco da física como acontece, né? Mas, ainda assim, os ralis dos jogos, e quando os jogadores jogam pra valer, assim, tem de um lado pro outro, é muito intenso. E eu gosto muito disso. É muita ação o tempo todo. Velho, o rali do penúltimo episódio da segunda temporada, eu surtei. Cara, que foda! Sim, eu também. Meu Deus, melhor episódio de anime, porra! Eu acho que os dois últimos rallies das duas temporadas, das duas primeiras temporadas, são muito bons mesmo, assim. E eles são iguais, né? Eles são bem parecidos, né? Então, você vê, passa por todos os jogadores de cada um dos times, né? Até acontecer a decisão final. Em todo esse tempo, você fica sem ar, assim. É muita ação mesmo, o tempo todo. Cara, e eu já adianto, ó. Terceira temporada vai ter uns rallies muito bons. Se você vê no mangá, você fica surtando. Eu quero ver isso no anime. Uhum. Eu gosto muito, uma coisa que eu realmente gosto muito nele, é o poder de explicação entre os membros. Tipo, sei lá, não, o seu pulo tem que ser mais pum, muito mais tan, o jeito que eles falam entre eles. O Hinata, né? O Hinata é a forma de explicar. O Kageyama passa a ser assim também futuramente. O seu pulo tem que ser mais pum, o seu pulo é muito fupt. É muito engraçado o jeito que eles falam. Eles não conseguem explicar as coisas, eles só conseguem fazer as coisas. Eu não sei quanto a vocês, mas eu fiquei muito emocionado em muitos episódios. É engraçado você falar isso de um anime shonen, né, que tem muita ação. Mas tem muita coisa que eles constroem, até mesmo jogadas, que acabam sendo emocionantes porque você acompanhou toda a trajetória deles. E acho que até naqueles momentos que você fala, beleza, acabou o jogo, algum jogador vai lá e salva de algum jeito, ou ele pontua, faz uma jogada que você não conseguiria imaginar e eles conseguem reverter a situação, sabe? Muitos jogos aconteceram isso e você fica assim, meu Deus. Não, realmente, cara, tem muito jogo que você tá ali torcendo como se fosse, tipo, um jogo real de vôlei. Sim, sim. Mano, esperando acontecer alguma coisa legal, você vê os rallies, você fica frenético. Essa foi a melhor coisa. Eu não li o mangá nas duas primeiras temporadas. E eu fui pego de surpresa em todos os episódios. E eu acho, pra mim, eu até recomendo isso pra quem puder não ler o mangá, se você realmente for assistir o anime, pra você se surpreender tanto, assim, porque é uma experiência à parte, você acompanhar o anime e torcer junto, que nem o Mugi falou, sabe? É bom, é bom. Assim, a surpresa, né? Eu já tinha lido lido o mangá, não tive provavelmente a mesma sensação que o Mario. Eu tive até tanto, mas provavelmente ele teve uma sensação melhor que a minha no questão de surpresa, porque eu já imaginava o que ia acontecer. É, no final da primeira temporada eu fiquei mal. Ah, não sei se pode falar isso, né? É o clichê, cara. Vai ter o clichê disso aí. Não, eu fiquei que nem o Mario também, porque assim, eu não tinha lido o mangá até o final da segunda temporada. Então, tem umas coisas ali de jogos emocionantes. Vou falar aí, o rally finalzinho lá no penúltimo episódio é fantástico, cara. Porra, eu fui pego de surpresa. Aí depois eu fui ler o mangá e já sei. Porra, quanta coisa maneira tá acontecendo. Tô atualizado pra caramba. Mas ainda quero ver essa terceira temporada, porque se no mangá ficou bacana, porra, no anime vai ficar fodão demais. É, eu tô exatamente assim, exatamente assim. Só que eu não vou ser pego de surpresa mais agora, porque eu já sei o que acontece, né? É, mas acho que isso permite que você assista com mais tranquilidade. Talvez você consiga analisar melhor os pontos, né? Eu sei alguns personagens que vão se destacar mais ainda. Eu sei mais ou menos o que vai acontecer. Mesmo assim, vai ser coisas muito boas. Mas assim, de melhores momentos, outras coisas que eu adoro destacar, e eu falei bastante isso no podcast, são aqueles momentos que tem aqueles personagens que são um pouco mais fracos, e eles se destacam individualmente, porra. Sim, o Sugawara, o Yamaguchi e o Yanoshita, principalmente. Cara, tem uma cena ali do Yamaguchi que eu fiquei extremamente feliz. Emocionado também, né? Porque é uma cena muito bonita, né? Pois é, eu tava torcendo muito. Tinha acontecido muita cagada um pouco antes, e você vê, velho, ele se destaca com uma grande cena emocionante. Eu posso falar que foi o melhor episódio da temporada. Pra mim foi o segundo melhor. É, porque eu imagino que o final pra você tenha sido bom, né? Eu acho que eu falaria que é um dos melhores também, cara. Mas foi um dos melhores, de fato. Porque demorou muito tempo, eles ficaram construindo muito essa história pra até chegar o momento em que o Yamaguchi ia brilhar, sabe? Uhum. E quando ele brilha, eles constroem, assim, a cena, tudo fica quieto, ele faz a jogada e, enfim, daí pra frente é só alegria, né? Exatamente, só alegria. Sim, ele é um personagem bem construído pra chegar naquele momento, puta, e a gente espera mais ainda, né, ele crescendo. Assim, espero que no mangá ele continue crescendo mais ainda. Adoro esse cara, é sério. Acho que eu queria destacar dois lances, assim, de cenas que aconteceram em jogos, né? O primeiro deles é o trabalho em equipe do Kageyama e do Tsukishima, né? É, se não me engano, tem um episódio na primeira temporada em que eles precisam trabalhar juntos pra esperar, né? E tem uma cena em que o Tsukishima tá pensando em quem que ele vai bloquear. E aí o Kageyama simplesmente, ele tem uma outra percepção, dá um puxão na camisa dele e os dois sacam juntos o que eles precisam fazer, né? Aí eles conseguem defender a bola. Ah, é, eu já sei qual é. Boa. Uma coisa que eu gosto muito também são as jogadas do Kageyama que são muito esperadas. Aí quando você tá naquela expectativa, ele vai mandar pra quem? Vai mandar pro Hinata? Vai mandar pro Tanaka? Vai mandar pra trás pro Asahi? E na verdade ele vai lá e dá uma deixadinha. Falou! Isso. Mano, isso é o simples turn já for a Exatamente, só veio o Clio, tá ligado? No Kageyama e tal. E isso é uma coisa que eu acho muito estranho, porque, não sei, na minha época, quando eu jogava vôlei, era a coisa mais normal de acontecer deixadinha, tá ligado? A única coisa que você sabe fazer é mandar a bola com a levantada pro outro lado, né? Você nem sabe pular e sacar, né? A única coisa que você faz isso. E você viu o professor falando, 3 toques, galera. Não, tá de 2, porra. Exatamente. Eu acho muito legal também quando eles fazem um ataque sincronizado. Pô, ataque sincronizado é muito da hora. Ao mesmo tempo. É. Porra. Você não sabe quem que vai, né? Muito você não sabe quem que vai, né? Muito legal isso. Vai até o Tsukishima junto, né? Muito louco isso. Aí tem outro time rival lá que só tem um monte de gente mega animada, eles tentam repetir e fracassam. É muito legal, cara. O legal da ataque sincronizado é que o Hinata ele não participa, né? É sempre quando o Tsukishima tá no campo, né? Outras coisas que eu gosto é quando aparece, principalmente quando aparece o Oikawa, cara, do Aoba Josai. Ele irrita pra caramba, ele é mala, mas ele é bom, levantador, ele joga pra caramba. E ele tentando controlar aquele cara maluco também do time, que ele é uma peça louca lá. Porra! O Dog, né? É o desespero do adversário. Que vê assim, que eles não conseguem combater mais o Karasuno porque eles já estão no nível de igualdade. Precisa de um diferencial a mais, que é uma espada de 2 gumes. Melhora muito o time, mas pode prejudicar muito o seu time também. Os ataques do Ayokai, eles são muito, muito precisos, né? Toda vez que ele saca, a animação às vezes nem mostra a bola, né? De tão forte que ele saca, né? E a galera falando lá, a torcida lá, no saque dele. Isso é muito legal, porque no anime eles mostram a torcida realmente gritando, né, pro Josei, etc. Não é um simples grito aleatório, né? Eles realmente torcem. Porque ele é um dos times favoritos, né, da região. Esse time e o Shiratorizawa. Então o Karasuno, ele tá vindo por fora. Ele já não tem mesma glória. Então quem é esse Karasuno agora? Ele vê desbancando todo mundo. É maneiro pra caramba. É, uma coisa que eu gosto bastante também, sei lá, particularmente uma coisa que eu gosto muito em anime shonens em geral, que são treinos. E é mostrado a parte de treino com o próprio técnico técnico o Kai antigo, o avô do técnico Kai atual. E ele explica bastante pra gente de vôlei em si, e ele melhora a sincronia entre o Hinata e o Kageyama, né? Então, cara, é muito legal quando você vê os dois treinando, e quando chegam os dois juntos, eles se completando. E isso vai tendo outros treinos futuramente também, que são muito legais. E foi muito legal a explicação dos tempos que ele mostrou, que isso existe de verdade. Primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo. Sim, como que é essa ideia de tempo 1, o tempo 2, o tempo 3 e agora o tempo negativo, né, que eles lançam. O levantador levanta a bola pro ponta, e assim, em que momento o ponta ele pula, ele corre e pula? Se ele vai correr ao mesmo tempo que o levantador levantou a bola, se foi antes ou se depois. Isso já existe, verdade. Ou se é durante. É, o tempo 1, tempo 2, tempo 3. Ele vai explicando, só. Isso é curioso, é informativo demais, né? Então, Haikyuu é uma coisa muito informativa também, é bom demais. O anime tem bastante informação, o mangá mais ainda informação. Você vê a movimentação dos jogadores, toda hora assim que o Hinata ele vai pro fundo da rede, ou o Tsukishima vai pro fundo da rede, vai entrar o líbero, que é o Nishinoya. E toda vez que o Nishinoya, ele vai lá pra frente da rede ali, né, a linha de 3 metros, ele tem que sair pra entrar o outro central. Eles prestam muita atenção nisso, né, porque você vê, em nenhum dos lances os personagens estão na mesma posição, eles sempre mudam. Sempre mudam, que é a rotação, rodízio. Por causa da regra do vôlei, tem rodízio, a rotação. Assim, o anime ele mostra um pouco isso, mas o mangá ele tá bem claro, ó, saiu esse cara, entrou outro cara. Por quê? Por causa daquela posição de líbero. O mangá ele é bem nítido, é que o mangá, mesmo quando não aparece essas pessoas, tem os quadrinhos que mostram o Nishinoya entrando e tal pessoa saindo. E mostra onde tá a posição de cada jogador agora. Né? Isso também, ele mostra a posição de cada jogador atualmente. Bem legal isso daí. É um complemento a mais, então se quer saber um pouquinho mais, pode ir no mangá, você vai achar essas informações. Eu acho que um grande ponto muito assertivo em Haikyuu, que nem eu falei, eu me senti muito emotivo em várias cenas, né? Mas é porque eles conseguem construir isso de um jeito, né? Tanto pela música, quanto pela história, etc. E normalmente são momentos de superação dos personagens. Eu acho o Asahi, ele é um pouco emo, mas o episódio em que ele volta, em que ele fala eu estou vendo o topo aqui da, novamente o topo da colina, enfim, eu estou no topo dos céus aqui novamente, é bem bonito toda essa trajetória dele, né, até ele voltar pro quadro, né. Gente, finalizando esse cast aqui, o que a gente pode deixar aqui de mensagem final aí pra vocês sobre Haikyuu? É um anime que eu acho que é facilmente indicável pra qualquer pessoa que gosta de anime. E como todos sabem, e a gente já cansou de falar, anime de esporte é meio que olhado com desdém por algumas pessoas. Mesmo dentro do nicho de pessoas que gostam de anime, algumas pessoas realmente olham com um olhar meio torto. Cara, dá chance, é um anime bom, se aprende muito com ele, como a gente falou aqui, tá? Vôlei no Brasil é um esporte grande, é um esporte potente, mas poucas pessoas também acompanham o vôlei. Tá aí uma opção pra você aprender um pouco mais, pegar gosto pelo esporte e acompanhar o vôlei no Brasil, entendeu? É bacana, bem legal. O anime te explica muito bem. É um anime que você vai gostar. Não é um anime de poderzinho, como a gente falou, que nem Kuroko. É um anime legal, mas centrado. É um anime que você vai torcer junto, você vai querer ver os rallies. Como o Mário falou, você vai ficar empolgado, vai ficar emocionado com o anime em si. É um anime muito bom, altamente recomendável pela equipe do Projeto X. Bom, eu queria falar que sim, eu adoro o Haikyuu, é demais, é o melhor anime de vôlei, até porque não tem muito comparativo, né? Se tiver algum anime de vôlei, talvez seja aqueles mais antigos, década de 70, 80, eu não sei, cara. Nossa, eu sei não. Não sei, deve ter alguns ali, mas sim. Eu acho assim, que ainda mais pra quem é brasileiro, cara, o vôlei é o segundo esporte nacional, né, que o pessoal adora. Mesmo ele sendo menos pessoas acompanhando em comparação ao futebol, mas o Brasil é uma potência de vôlei. Então, se tá gostando de vôlei, ainda mais com os resultados recentes, tem uma figura grande tipo Bernardinho, o Serginho, que se aposentou recentemente, um grande jogador. Vai atrás, você vai ter mais informação, vai conhecer um pouco mais, e é uma história que é emocionante, tem muita coisa de jogos muito bons, alguns momentos ele demora pra engrenar no início, porque ele fica só mais contando a história e tal, treinamento, etc. Mas tem uns personagens muito carismáticos, muito gostosos de serem vistos, jogos muito sérios, empolgantes, emocionantes, emocionantes, um monte de clichê, mas isso não é ponto negativo. Eles enaltecem ainda mais essa parte, eu gostei bastante. Uma trilha sonora muito boa. E se prepara, porque tá vindo a terceira temporada aí, tá começando daqui a pouco. E essa terceira temporada, já digo, é legal pra caramba. Ah, no mangá é legal pra caramba, então o anime vai ser foda. É isso, então vejam Haikyuu, acompanhem Haikyuu e se preparem pra terceira temporada. Só vai adorar. Bom, o Seiji e o Mugi já falaram muito, eu só vou falar rapidamente. Eu recomendei Haikyuu pra maioria dos meus amigos, quase todos não assistiram, então se eu tenho esperança de que alguém... Seu poder de convencimento tá bom, hein, Mario? É, não, então, eu vou tentar convencer quem não ouviu e está ouvindo esse podcast, pare um pouco, assim, o seu tempo livre, assista os primeiros episódios, aí se você não gostar, bom, tenta dar mais uma chance, ver os próximos. Eu garanto, o anime ele é muito bom, eu assisti muitos animes de esporte e Haikyuu tá no topo da minha lista, assim. Óbvio que isso é completamente pessoal, né? Mas tem entre a produção do mesmo estúdio, né? Kuroko, eu acho até Haikyuu superior, né? Posso estar sendo odiado nesse exato momento por uma galera, né? Mas não tem problema. Uma legião de fãs de Kuroko aí. Assim, que nem todo mundo falou, Haikyuu não tem poderes especiais, isso é um ponto forte. E não é difícil gostar dele, porque ele tem um pedacinho do que você gosta de diversos outros animes, entendeu? E especialmente de mangás e animes shonen. E, enfim, o Seiji também falou da trilha sonora, que eu acho um ponto altíssimo. Tanto dentro, durante os jogos, né? Tem músicas empolgantes pra você realmente ficar apreensivo, pra você realmente entrar no clima do jogo. E as aberturas e encerramentos também são excelentes. Então, sério, dê uma chance pra Haikyuu, que eu acho que é um dos melhores animes que tá em exibição. É um dos animes que eu quero ver a próxima temporada, cara. Na boa, eu tô louco pra ver essa temporada. É, eu também. Eu também li o mangá e também tô muito na expectativa. Eu acho que esperar uma semana pra um próximo episódio, assim, vai demorar bastante. É, vai ser complicado. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Antes de mais nada, antes de fazer qualquer coisa aqui, lembrando, a gente está com um convidado especial aqui da Anime Party, o Mário Toledo. Mário, por favor, faça seu jabá. Fale o que você bem quiser aqui. O espaço é seu. Ah, então, eu não vou falar muito. Quem quiser conhecer o site Anime Party, a gente produz conteúdo dedicado a jogos eletrônicos, anipari.com.br. Eu só quero destacar, a gente tem um podcast em que a gente discute notícias relacionadas à Nintendo toda segunda-feira. E também a gente tem dois podcasts, na verdade, o outro dedicado a jogos eletrônicos em geral. Se você tem disponível, se você gosta de podcasts, vai lá segunda-feira, só baixar um episódio novinho na sua listagem de podcasts. Beleza. É isso. Então, pessoal, é isso. Finalizamos aí mais um cast de anime de esporte, que a gente já tem uma boa, longa lista de animes. A gente já tá classificando o cast já, vai ser a cast de anime de esporte, já tem vários aqui. Ficamos aí no hype pra terceira temporada, esperando aí loucamente. E talvez, quem sabe, não façamos um cast com spoiler, falando, tipo, abertamente, né, a respeito de Haikyuu. Fica aí a expectativa, né? Eu te garanto que playlist vai ter na próxima de anime de temporada. Esse daí vai, com certeza, cara. Com certeza. Então é isso, pessoal. Finalizamos aqui. É isso aí. Falou. Falou, galera. Haikyuu. Sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada, que eu seja. Que é o Jim, olá. Oiê. Começando nosso Caixa de Entrada com aqueles nossos recados de sempre. Pra você que escuta o nosso podcast via feed, via algum agregador de podcast, via iTunes, via sei lá por onde, Jim, por onde a pessoa pode acessar o nosso site? Acesse nosso site em www.projetoxpodcast.com.br. E caso você esteja aí parado, sem fazer nada, queira mandar um e-mail e falar conosco, porque nós lemos todos os e-mails, pra onde que eles podem mandar? mandar os e-mails? Mande para o contato @projetoxpodcast.com.br e diga se o pessoal quiser curtir a nossa fanpage do Facebook. Nossa fanpage é facebook.com/projetoxpodcast e a gente também tem o nosso grupo onde nós interagimos com quem quer que esteja lá, que é o facebook.com/groups/projeto.x.podcast. E pra quem não gosta de nenhum desses e é velho que nem o senhor e gosta de seguir as pessoas, hein? Siga a gente no Twitter, no @projetoxpodcast. Recados. Bom, qual o primeiro recado, Odin? Primeiro recado é que saiu o ExpressoCast número 4 de Dark Souls. Sim, yeah. Link na postagem, tá aí, galera. Link aí na postagem. Outro recado que saiu, o Projeto X Playlist 74, né? Sobre animes da temporada de verão de 2016. Acho que comentou de alguns animes e tocou muitas músicas de openings lá. Vamos lá, também link na postagem. Sim. Pois é, mas vamos ler a mensagem aqui dos nossos ouvintes. Sim. E o primeiro recado aqui é do ouvinte Raul Mendonça Siqueira. Ele fala assim, episódio massa. Eu lembro que fui assistir os caminhos da floresta com minha noiva e me diverti com um pessoal analfabeto funcional reclamando que o filme era musical. LOL. Meu musical favorito é o Tenacious D in The Peak of Destiny. Só não entendi por que, que o pessoal do analfabeto funcional ia estar... É por causa das legendas? É por causa disso? Não, não, não. É porque assim, a gente até falou no podcast de filmes musicais que o pessoal vai lá no cinema aí fala assim, ah, mas é filme musical. Ah, não quero mais ver. Porra, mas tá escrito aí na descrição, você não leu sinopse, você não soube do filme? Cacete. Então por que você foi ver esse filme que é musical, você não gosta de musical? Então não entende. Ah, não, eu entendo isso, cara. Quantas vezes você não... Quando eu era mais jovem, eu fazia isso, eu chegava no cinema assim, ó, eu tô com vontade de ir no cinema. Ia no cinema, olhava o cartaz, esse cartaz aqui é bonito, vou assistir isso. E ainda fica reclamando depois, ah, meu Deus. Ah, não, eu não reclamo. Então, aí... Mas eu também me arrependo muito algumas vezes, como por exemplo, quando eu fui ver Crepúsculo. É. Eu não sabia sobre o que era. Mas as pessoas não entendem que são filmes musicais, tem as suas qualidades, falam que é inferior e tal, não é inferior. E ele fica achando divertido ver o povo reclamando, cara. Assim, eu gosto de musical. Eu curto pra valer. Quando tiver chance, eu tento ver no cinema também, quando possível, né? Mas legal. É que não sai muito, né? É, né? Sai poucos, de grande qualidade, uma pena. Bom, mas tudo bem. Valeu pela sua mensagem, o Raul Mendonça Siqueira. Sim. Outra mensagem aqui do ouvinte é o Francisco da Chaga, que ele fala mais ou menos aqui, que é melhor Zika vai para o Scar, o Rei Leão, né? Que saudades de Rei Leão, vou até assistir. Isso aí é sobre o musical também, né? Do filme, será? É, tem o musical do Rei Leão. Não, não, o filme Rei Leão também já é um próprio musical, né? Que tem muitas músicas. O filme da Disney é musical também. Tem muitas, né? É, alguns. A maioria. A maioria dos antigões. Acho que entendi. Fala que a melhor música vai para a do Scar do Rei Leão. Aí sim, tá. Que ele fala, vou ser rei, vou ser rei, é esse negócio. Aquela coisa mais sombria. Eu não lembro a letra da música. Eu também não lembro. Só lembro como que era o tom. Mas maneiro. Valeu, Francisco da Chagas. Muito obrigado. É, o próximo recadinho aqui é do Pablo Neves. Ele vem aqui. Engraçado como a gente não se dá conta que gosta de musicais. Little Shop of the Horrors é uma exceção. E tem a Rochelle e a Jay cantando juntas, de um jeito que inspirou as musas do Hércules. Ambos são do mesmo autor. Legal. Perdi as contas de quantas vezes vi o Dr. Horrible. Duas dicas de musicais. O filme do South Park. Cara, ele tem músicas. É verdade. Ok. Tem aquela música do Uncle Fucka. Eu lembro. É maneiro pra caramba. E Evil Dead The Musical. Esse eu não vi, o Evil Dead. Tem musical do Evil Dead? Maneiro. Então, é que tá. Eu tava pensando, será que é plausível considerar, tipo, animações como filmes musicais e não animações musicais? Aí entra em outra categoria. É complicado, né? Porque as animações têm músicas. Então, assim, ele entra numa categoria, mas não é o gênero musical, eu acho ainda. Sei lá. Eu acho que música... Não. Porque se o padrão for só tem música, o... Aí é outra história, né? Então, é. Aquele lá dos caras que fez Matrix, ou 18, não sei o que, It's Sensing. Ah, sei. É, então ele é um musical, porque o pessoal canta lá no karaokê uma hora. É, então, não sei, eu acho que o... O que será? Não sei. O podcast falou um pouco mais sobre isso, agora não lembro exatamente, sim, mas sim. Tem algo a mais, um plus, que são as músicas legal, cara, mas eu não sei se conta como um gênero musical, né? É, então. Não, porque se não contar, tipo, se for tipo animação musical e filme musical separado, a Disney vai pro saco aí, né, nessa brincadeira. São poucos, né? São poucos. Sim, é, então. É verdade. Mas valeu. Eu também, o Pablo Neves, por sua mensagem. Última mensagem aqui do Arucas, escreve aqui, ó. Ah, musicais. Não vi muitos, mas adoro a maioria dos que vi. Adoro a emoção que é passada na forma de música em musicais. Você sente a paixão dos personagens. A história ganha um ar a mais. Uma música sinistra, uma canção alegre e animada, um dueto de amor, etc. fazem você sentir bem a situação e o clima da história. E de quebra você pode relembrar o filme depois cantando as músicas únicas deles, ao invés de cantarolar músicas instrumentais, que são ótimas, mas de um jeito diferente. Ansiosa pelas recomendações e pelas músicas de fundo. Escuta o podcast, você vai ver muitas recomendações. Muito legal, tá tudo lá. Aí, as músicas de fundo, a lista tá ali no, na postagem, se você ficou curiosa. Pois é, e tá tudo dentro de um contexto também. Pois é, vai lá, escute. Valeu, Arucas, pela sua mensagem também. Muito obrigado. Um abraço aí pro pessoal que acertou as dicas, o Pablo Neves e o Rafael HQ. Sim. Brigadão, seus pontinhos foram contabilizados. Mandaram e-mail e acertaram as dicas. Valeu, galera. E pra fechar esse caixa de entrada, vamos falar das dicas. Esse podcast que você acabou de escutar foi um podcast de Haikyuu, aí grande anime de esporte de vôlei, vai começar a terceira temporada agora. Ah, que bom. E as dicas do último podcast foram Corvo, Quadra e Gigante. E assim, Corvo. Corvo representa o mascote, meu mascote, porque o time da escola chama Karasuno, que é o Corvo. E assim, eles têm o apelido de Corvo também, esse time. Quadra, uma quadra de vôlei. Esse esporte acontece bastante na quadra, que você vê, na animação. E Gigante tem a ver com o Pequeno Gigante, um personagem muito importante nessa história toda, que motiva o protagonista a querer praticar o vôlei. Então é isso, todas as dicas para Haikyuu, grande anime de esporte de vôlei. Ah, muito bom. E as dicas do próximo podcast é que não tem dicas. Surpresa. Surprise, irmada. A gente vai deixar aí aberto, mas eu acho que dá pra falar que se o pessoal gosta da gente, dá pra ter uma noçãozinha do que a gente vai fazer, já acompanha algum tempo. Pois é, esperamos que saia esse tema mesmo. Mas por enquanto, vamos deixar em aberto. Essa é a beleza, Cid. É só falar que se o pessoal gosta da gente, vamos saber sobre o que é. Pode ser qualquer coisa. Essa é a beleza. A gente não precisa falar. Mal sabem eles por que a gente faz isso. Ah, tudo bem, né? É. Ok, segredos de bastidores, tá bom, galera? Muito obrigado por mandarem todas as suas mensagens, e-mails, comentários. Continuem seguindo a gente no Facebook, no Twitter. E até o próximo podcast, tá bom, galera? Até o próximo podcast. Um beijunda. Falou, galera. Fui. Falou.